Então vamos lá. Hoje eu queria continuar com um tema parecido com o da última aula, aproveitando algumas observações que o Erich Voegelin fez na década de 30 a respeito do Estado alemão. A observação dele é mais ou menos a seguinte, não nesses termos, mas traduzindo para a linguagem atual, todo povo, toda sociedade tem algumas formas consagradas de associação e de relacionamento entre as pessoas. São aquelas que elas seguem no dia a dia, não por uma intenção deliberada, mas pela força do hábito. Hábito que muitas vezes não é sequer conscientizado como tal, é simplesmente seguido na prática. Isso existe em toda a sociedade. Por outro lado, existe a estrutura legal e constitucional do Estado, que é votada por representantes e promulgada numa certa data e tida como obrigatória. Ora, esta última estrutura, são dois conjuntos de normas, tá certo? Normas não escritas, mas que estão profundamente arraigadas na alma das pessoas e que elas seguem, que determinam, então, vamos dizer, seus valores, seus julgamentos, suas reações, seus sentimentos, etc, etc. E, por outro lado, existe um conjunto de normas constitucionais e legais que demarcam, por um lado, a estrutura do Estado e, por outro lado, os deveres e direitos dos cidadãos. Ora, dessas duas, qual que você acha que tem mais força na conduta real das pessoas? Evidentemente, a primeira. E a primeira tem mais força não só na conduta da população em geral, como na conduta dos próprios governantes. É claro que o governante, se quiser, ele pode prestar muita atenção à norma legal, como é o famoso caso do general Dutra, que tudo que ele ia decidir, ele perguntava o que diz o livrinho. O livrinho era a Constituição, e ele fazia a questão de seguir as coisas como estavam ali. Ele pode fazer isso, tá certo? Mas é evidente que esse será, vamos dizer, um esforço de segundo grau que se coloca em si, que se superpõe tardiamente aos hábitos já arraigados. O sujeito não vai mudar de personalidade só porque ele assumiu a presidência da República ou adquiriu um mandato de senador ou deputado ou foi nomeado chefe de departamento. Ele continua sendo a mesma pessoa, com suas mesmas emoções, suas mesmas reações, etc, etc. Então isso quer dizer que em toda a sociedade você verá dois conjuntos de normas operando ao mesmo tempo. E a pergunta decisiva é a seguinte: a segunda camada tem o poder de mudar a primeira? Obviamente não. Por exemplo, o Brasil, quantas constituições o Brasil já não teve? Quantas alterações o nosso Código Civil, o nosso Código Penal já não sofreu? Terceira pergunta, algum cidadão, por acaso, tem conhecimento, vamos dizer, suficiente, até mesmo só da Constituição? A nossa Constituição tem mais de 200 páginas. Quem conhece isso? Se você perguntar na rua, você vai ver, as pessoas desconhecem por completo. Então, como que elas podem seguir normas que elas nem sequer conhecem? Então, a maior parte da população não conhece sequer a Constituição, quanto mais Código Penal, Código Civil, Código Tributário, Código isso, Código aquilo, Código Comercial. É claro que não. Então, o mundo da Constituição e das leis não se constitui de normas efetivas que dirijam a conduta das pessoas. Ele se constitui apenas de limites legais que, se forem transpostos, podem ocasionar, vamos dizer, algum castigo da parte das autoridades, se as autoridades tomarem conhecimento disso e se elas decidirem interferir. Então, você tem, por um lado, normas efetivas que determinam a conduta real. Por outro lado, você tem normas legais que limitam, sob certos aspectos, né, e muito parcialmente, muito acidentalmente, a conduta das pessoas. Então, a coisa mais lógica é o seguinte: a estrutura constitucional legal não pode mudar a estrutura real da sociedade. A estrutura real da sociedade é determinada por aquelas normas, vamos dizer, costumeiras. Você podia virar um pouco essa lâmpada para lá, porque está batendo direto na minha cara, me dá fotofobia, daí perco aqui o fio da meada. Mas... ah, tá bom, tá bom. Então, o aparato, a forma constitucional e legal do Estado não pode mudar a estrutura da sociedade. E a estrutura da sociedade está inteiramente determinada pelo conjunto de normas costumeiras que estão impregnadas no hábito e até no inconsciente das pessoas, inclusive as normas linguísticas. Não é isso? Então, essas normas, elas delineiam todo o mundo emocional, moral e até imaginário das pessoas. Então, esta é a estrutura social real. Em cima disso, você tem a ordem constitucional e legal. Portanto, é do mais alto interesse da sociedade que as normas legais e a estrutura do Estado imitem as normas, vamos dizer, consuetudinárias, as normas costumeiras que já estão arraigadas nos hábitos do povo. E só onde isso acontece é possível você ter, vamos dizer, uma ordem jurídica mais ou menos estável. Isso aconteceu claramente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vamos dizer, tem atualmente a Constituição escrita mais velha do mundo, e a única que ainda está em funcionamento depois de todo esse tempo. Isso se deve ao fato de que, quando houve a Guerra da Independência, praticamente não houve mudanças legais. Vocês podem ler, tem o livro do McLaughlin, que é a História Constitucional dos Estados Unidos, é um clássico, e ele estuda lá todas as normas que foram adotadas pelo novo governo independente. E essas normas não modificavam em praticamente nada as regras ou escritas ou constitucionais que já estavam vigentes nas várias comunidades americanas. Mais ainda, se você ler ali o Alexis de Tocqueville, você vai ver que esta ideia da comunidade independente era uma ideia tão arraigada nos Estados Unidos que muitas dessas comunidades achavam que não precisava ter um governo central. E por que elas achavam isso? De onde tinham surgido estas comunidades? Bem, em parte, todas elas se originaram da primeira comunidade, Jamestown, que veio aqui e ocupou um lugarzinho. Já passou por uma série de percalços, que até comentei no artigo, eles fizeram um experimento socialista, deu tudo errado. Tá certo? E daí veio o governador, James Braddock, que acabou com aquela porcaria, e tudo voltou ao normal e daí começou a prosperar. Mas você não pode esquecer que esses pioneiros vieram para os Estados Unidos por causa da perseguição religiosa na Inglaterra. Eles eram, vamos dizer, um grupo dissidente, vamos dizer, da igreja reformada dominante na Inglaterra, eles, os chamados puritanos. Eles eram revolucionários também, mas se deram muito mal na Inglaterra e vieram para o Novo Mundo buscando um espaço onde pudessem criar um novo tipo de comunidades mais livres. E essas comunidades, elas se caracterizaram historicamente pelo fato de que sempre havia uma dissidência, a dissidência era resolvida mediante a fundação de uma nova comunidade independente. Então, assim como eles saíram da Inglaterra, porque ali as suas ideias religiosas não eram aceitas, se houvesse dentro de cada comunidade uma dissensão, uma divisão, era assim, para evitar o conflito, eles também saíam, como tinham saído da Inglaterra, e fundavam outra comunidade. E a expansão dos Estados Unidos foi muito feita nessa base, das comunidades que se formavam em torno da Igreja Protestante. Assim como no Brasil, as comunidades foram se formando com destacamentos do exército, que eram mandados para lá. Tá certo? E aqui não, aqui foram as igrejas protestantes, sempre dissidentes da anterior. Então isso quer dizer que a independência dessas comunidades era a própria razão de ser da existência delas. Elas não podiam desistir disso tão facilmente. Então isso quer dizer que a nova Constituição e as novas leis tiveram que refletir esse espírito de independência das comunidades. Claro que mais tarde tudo isso seria questionado quando da Guerra Civil. Os Estados Unidos tinham que escolher entre dois caminhos possíveis, preservar esse espírito federativo da independência dos poderes locais, ou então conservar a unidade necessária para se tornar uma grande potência. Por isso que na Guerra Civil, vamos dizer, os dois lados tinham razão. Claro que a autonomia dos estados e até das comunidades é um valor a ser preservado, mas, por outro lado, vocês imaginem o que teria sido os Estados Unidos ao longo da história se tivesse perdido a sua unidade e hoje fosse constituído de 20 ou 30 nações independentes. Não teria chegado a ser, evidentemente, a grande potência que se tornou. Então, eu pego o copo e tomo na garrafa. Mais rápido, né? Então, você vê que a Constituição americana, ela conseguiu, vamos dizer, uma legitimidade quer dizer nada mais que credibilidade, quer dizer, o povo acredita naquelas normas, porque aquelas já eram as normas que já seguiam antes. Mesma coisa aconteceu na Inglaterra, onde, vamos dizer, até as leis foram sendo criadas aos poucos pelas sentenças dos tribunais. Quer dizer, é o direito que é firmado pela, não há muita diferença entre a jurisprudência e a lei. A jurisprudência vai gerando a lei num processo de séculos. Tá certo? Quer dizer, hoje, se tem um julgamento sobre qualquer assunto, o camarada vai buscar precedente até de 1820. Né? Isso também vigora aqui nos Estados Unidos. Então, na Inglaterra, a lei se formou muito pela convivência dos camponeses, trabalhadores, com o que eles chamam de gentleman farmer, quer dizer, é um nobre dono de terra, mas que administra a sua terra. Ele é, de fato, o gerente daquilo. Não é como na França, onde os camaradas tinham lá as suas terras, mas iam viver só em Paris, formando, vamos dizer, a corte do rei. Isso na Inglaterra nunca existiu. Quer dizer, os nobres da Inglaterra eram apegados às suas terras de origem e eram fazendeiros, de fato. Então, a gentleman farmer era um nobre fazendeiro. E isso foi criando aos poucos, vamos dizer, um sistema de convivência, né, muito bem descrito nos livros do George Colton, um grande historiador inglês, onde ele vai mostrando ali. George Colton é uma espécie de Gilberto Freire em inglês, né? Então ele vai mostrando os usos e costumes que foram aos poucos se consolidando em normas legais. Então, aí o sistema legal funciona. Funciona por quê? Porque ele não requer a adaptação do cidadão a um sistema de normas que é estranho ao seu costume. Então, a coisa é fácil de obedecer, é muito fácil você fazer aquilo que você sempre fez, tá certo? E é muito difícil você se adaptar a normas novas que lhe falam numa outra linguagem que não tem absolutamente nada a ver com os seus costumes. Então, isso quer dizer que, como norma geral, o que vai vigorar na sociedade não são as leis. Se as leis não copiarem os costumes, o que vai vigorar são os costumes e não as leis. Você quer, ó, se precisar outra explicação para a corrupção brasileira, não precisa outra. Esta aqui, ela não é uma causa eficiente, quer dizer, ela não provoca a corrupção, mas ela, quer dizer, é uma causa ocasional, ela criou uma ocasião totalmente propícia. Você imagina, por exemplo, o senador que é eleito, que ele vem lá do interior, da Bahia, do Pernambuco, do Paraná, sei lá de onde, e que tem lá as suas lealdades locais, os seus compromissos de família, as suas dívidas com amigos, etc, etc. Então ele sobe lá e agora tem um novo sistema constitucional legal que ele vai ter que seguir. Qual que você acha que ele vai seguir, na verdade? Vai seguir, é o compromisso mafioso, né? O problema da máfia, você tem dois sistemas de normas. Um sistema tradicional, baseado, vamos dizer, na lealdade das famílias, etc., e outro sistema em cima criado pelo Estado. Então é como água e óleo, eles não se misturam, né? E aquele que vem mais de baixo vai sempre predominar. Isso é uma constante na história do Brasil. Isso quer dizer que promessas que o sujeito fez para os seus compadres, etc., etc., no seu lugar de origem, pesam muito, tem muito mais autoridade sobre ele do que todas as leis e determinações legais que ele, aliás, ele mesmo votou, ou algum outro parecido com ele votou na véspera. Então, a sucessão de constituições e de normas legais que aparecem no Brasil, o número delas já prova que nenhuma delas vai funcionar jamais. Quer dizer, tudo isso é uma imensa palhaçada, tá certo? Constituição é palhaçada, códigos são palhaçada, né? Quando você vê, por exemplo, que você pega o número de crimes, você pega qual é a proporção de crimes que são punidos em outros países e quais são punidos no Brasil. No Brasil é assim, é 5% que é punido, o resto fica tudo impune, todo mundo sabe que é assim. Por que que é assim? É o famoso episódio do Getúlio Vargas com o seu ministro da Justiça, Francisco Campos, né, que ele chamou Francisco Campos e disse: ah, doutor Francisco, o senhor faça aí, chamava ele Chico Ciência, né? Doutor Chico, o senhor faça aí um decreto sobre tal coisa, assim, assim, assim. Então, Chico Francisco Campos, mas o presidente, já existe um decreto sobre isso. Ele disse, mas o outro decreto não pegou. Quer dizer, o decreto chegou no papel, ninguém nem, todo mundo despreza, ninguém sabe nem da existência daquela porcaria, então vamos tentar um outro. Quer dizer, a lei então vira um negócio experimental. Nós fazemos a lei para ver se ela será cumprida, para ver se ela pega ou não. E na maior parte dos casos, a verdade é essa, não pega. Né? Então, a coisa mais urgente no Brasil é pegar estes códigos não escritos, vamos dizer, que regem as associações humanas, a convivência humana, etc., etc., estudá-los, descrevê-los, isso é, qual é a norma ética efetivamente vigente no Brasil. Né? E, em seguida, propor uma legislação que simplesmente reflita isso. E essa legislação será obedecida, por quê? Porque ela já é obedecida. Acontece que, até hoje, nós não sabemos exatamente quais são essas normas vigentes no Brasil. Até hoje não existe um estudo sequer sobre a ética brasileira. Né? Quais são as leis que as pessoas efetivamente seguem na sua vida? Leis que elas, às vezes, nem conseguem formular verbalmente, mas que são muito importantes. Em função, vamos dizer, desse estudo, daí nós teremos uma ideia do que seria a identidade ou unidade nacional brasileira, que nós não temos até hoje. Olha, existe um livro muito interessante do conde Hermann von Kaiserling, que eu já citei muito antigamente aqui, chamado Análise Espectral da Europa. O conde Kaiserling era um homem muito rico, vivia viajando, e a especialidade dele era tentar compreender os países onde ele estava. Inclusive tem outro livro que chama Meditações Sul-Americanas, onde ele traça, às vezes, retratos muito impressionantes do argentino, dos chilenos, dos brasileiros, etc., etc. E ele pegava, às vezes, detalhes da psicologia nacional. Na psicologia nacional, evidentemente, não é uma coisa de ordem genética, não é biológico, não vem com a raça, tá certo? Mas se forma por essa longa sedimentação de costumes e reações quase reflexas, que impensadas, tá certo? E eu já mencionei aqui nesse curso que ele observa, por exemplo, a respeito da elite brasileira. Ele não conheceu muito profundamente o povo, mas ele conheceu bem a elite governante e é dela que ele traça o retrato, não é do povo, é do pessoal de cima. E ele diz, olha, a imitação é um processo natural de aprendizado do ser humano, mas todo lugar que eu visitei, quando as pessoas imitavam alguém é porque elas queriam ser como ele. No Brasil, não. As pessoas se contentam com a imitação enquanto tal. Quer dizer, elas sabem que é imitação e para estar contente. Quer dizer, deu para enganar os outros, deu para aparecer, está ótimo. O processo de aprendizado termina aí. Isto é um elemento ainda é um elemento fundamental dessas normas brasileiras. O que a gente vê, vamos dizer, de simulação, de teatro, né? Na política, no jornalismo, nas artes, etc., etc., de fingimento, é um negócio terrível. E é um fingimento que se contenta, de fato, com ser fingimento. Ele não continua imitando até que a pessoa se converta naquilo que ela idealiza. Né? Então, são como crianças, vamos dizer, brincando de imitar os adultos, sem querer deixar de ser criança. Tá certo? Então, vê lá o papai e a mamãe, eles brincam de casinha. E quando casa, continua brincando de casinha. Né? Quer dizer, a imitação não se transfigura em realidade. Ela para por ali mesmo. E o desempenho na imitação é tido como suficiente. Quer dizer, ele não precisa corresponder a uma realidade embaixo. Por quê? Porque o ouvinte ou o espectador disso também age do mesmo modo. Ele também se contenta com a imitação. Então, por exemplo, esta aqui já é uma regra quase estabelecida na sociedade brasileira. Existem muitas outras. Se não existe, se nunca foi feito um estudo para saber qual é a legalidade, vamos dizer, arraigada no brasileiro, conjunto de regras que ele realmente segue, e qual é a diversidade disso conforme as regiões, então é claro que toda lei que nós inventarmos serão apenas o quê? Fruto da imaginação de meia dúzia de políticos. Imaginação que, por sua vez, é condicionada pelo mesmo espírito de imitação. Então, nós vamos imitar algo que nós achamos bonito no exterior, tá certo? Sem saber se isso corresponde às possibilidades reais do povo brasileiro ou não. Você veja o que é a questão da nossa legislação tributária. A legislação é inabarcável. Então, existe aquele negócio, aquela regra de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, mas no Brasil virou, ninguém pode alegar o conhecimento da lei, porque ninguém a conhece. Só um computador é que pode abarcar aquilo, não é isso? Então, pode fazer a coisa certa aqui, né? Então, isso quer dizer que existe no Brasil um abismo entre a sociologia do povo brasileiro e a política. E isso está assim faz décadas. Então, quando acontece um fenômeno como esse do PT, por que que acontece isso? É porque um partido imbuído de uma nova fórmula estratégica que era desconhecida dos outros partidos, e se aproveita dessa situação, tá? E com a maior facilidade, uma facilidade abismante, assume o controle total do Estado e com idêntica facilidade é removido de lá. Então, por aí você veja a total superficialidade da política brasileira. Isso é a mesma coisa que dizer que na política brasileira nada é sério, nada é para valer. É tudo um jogo de impressões. Por quê? Porque o jogo de impressões está profundamente arraigado na legalidade íntima do brasileiro. Não é isso? Então, eu pergunto, o que é que nós podemos esperar, vamos dizer, de um país assim? Por exemplo, você derrubar um governante ou trocar um partido, essa coisa. Em substância não vai mudar nada. Claro que você pode, por exemplo, diminuir a roubalheira. Por quê? Porque existe um limite normal para a roubalheira. Esse limite foi transposto há muito tempo pelo PT. Quer dizer, não é que o PT roubou. O PT roubou mais do que devia, mais do que se admite. Tá certo? E ele criou, vamos dizer, a roubalheira organizada. Antes a roubalheira era, se você acompanhar as antigas CPIs, você vê, antes você tinha políticos ou grupos de políticos que se aliavam para roubar em vantagem própria de meia dúzia. Agora não, foi um negócio assim organizado, milhares de funcionários, né, trabalhando para tomar o dinheiro do Estado e fortalecer o partido. Claro que eles também levavam cada um a sua cota. Mas pessoalmente até que não eram tão ambiciosos assim. Né? Agora você imagina se você, diante disso, nós não ficamos com saudades do tempo do juiz Lalau. Lembra-se do juiz Lalau? O juiz lá não roubava apenas para si mesmo. Então era uma coisa modesta. Né? Ou os anões do orçamento, lembra os 7 anões do orçamento? De fato, comparado com esses aí, agora eles são anões. Tá certo? Mas é claro que um país cuja estrutura constitucional e legal é tão frágil, porque ela não tem relação com a legalidade profunda, é totalmente vulnerável a um partido que entre em campo com uma estratégia muito bem traçada e com uma firmeza de propósitos que era desconhecida na política anterior. Porque o fato é isso, quando o PT quis o poder, ele quis seriamente. Nisso ele não estava fingindo absolutamente. Então, o PT não é fruto da sociedade brasileira, né? Você não pode esquecer que quase todos os líderes maiores disso foram treinados na União Soviética, na China, em Cuba, na Albânia, etc. E vem com aquela ideia de homens de ferro, comunista, stalinista, né, que, comparado com os quais, assim, esses caras penetrando no corpo da política brasileira, é como um ferro penetrando uma geleia. É a coisa mais fácil do mundo. Eu conheci vários desses líderes, conheci muito bem o Zé Dirceu, conheci o Rui Falcão, muitos outros, né? O Costa Pinto, que era o chefe do Comitê Estadual, vários deles eram homens de ferro, né? Homens de ferro, vamos dizer, com aquela decisão de matar ou morrer, fazer absolutamente tudo o que seja necessário para aumentar o poder do partido, custe o que custar. Quer dizer, eu vou roubar quando for necessário, eu vou mentir quando for necessário, eu vou trapacear quando for necessário. Assim, tudo pelo partido. E se for preciso morrer, ah, eu morro. Se é preciso matar, eu mato. Não há problema. Então, você imagina o que que são homens com esta mentalidade penetrando num meio onde está todo mundo fingindo e brincando. É como tomar um doce da mão de uma criança. Né? Então, o PT era um fenômeno novo na história do Brasil, porque era um partido de massas, coisa que o Partido Comunista jamais foi, o velho Partido Comunista. Tá certo? O Partido Comunista, junto com a AP, criou esta organização de fachada, que é o PT, tá certo? Mas repleto de militantes verdadeiros lá no, né? Homens de ferro. Tá certo? Então, essa é uma organização nova, inédita no Brasil. Por exemplo, você acha que se você pegar essa turma do PMDB, o que que representa o PMDB para os seus membros? É apenas um cabide de emprego, um meio de subir na vida. Se for possível, ele troca de partido amanhã. O PT não era assim, porque o Partido Comunista não era assim, e a Ação Popular não era assim. Eram organizações feitas para valer e que têm aquela característica fundamental das organizações que são sujeitos agentes da história, que é, vamos dizer, a propagação dos seus objetivos de geração em geração, a continuidade geracional, que é o elemento básico para uma ação adquirir dimensão histórica, para penetrar na escala histórica. Só existe ação histórica quando é uma ação que transcende, ou cujos efeitos transcendem, a duração de uma vida humana. Aquilo que morre junto com você não entra para a história. Só entra o que vai além do seu cadáver, não é isso? Então, aquilo que morreu junto com o sujeito é esquecido. Então, logo ele seja esquecido pessoalmente, aquilo é esquecido. Mas vocês imaginam, por exemplo, quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos. Moisés já foi há quanto tempo, né? E os 10 mandamentos continuam aí sendo ensinados para todos os judeus, para todos os cristãos, até hoje. E para muitos deles, essa é a referência básica. Não é isso? Então você pode tomar, por exemplo, Moisés como o protótipo do agente histórico, que é o que eu chamo o poder profético. Né? Então, o poder profético é o mais alto dos poderes humanos, porque é aquele cujos efeitos se prolongam enormemente para além da ação do indivíduo. Né? Então, pouco importa saber se teologicamente é um profeta autêntico ou falso. Isso aí não, não, a nossa, essa distinção não pode ser feita historicamente. Não há elementos históricos para você distinguir entre o profeta verdadeiro e o falso profeta. Mas se o falso profeta trabalha para o Satanás, bom, o Satanás também é bem velho, ele já passou por várias gerações e a ação satânica também continua ao longo dos tempos. Então, não é novidade nenhuma que a ação de um falso profeta se propague por muitos séculos como a de um profeta verdadeiro. Ou seja, a distinção do profeta verdadeiro ou falso não é histórica, é outro departamento. Então, o Partido Comunista e, portanto, a sua criatura, que é o PT, tem esta característica da durabilidade, ela transcende gerações e, portanto, pode fazer planos para 60, 80 anos, 100 anos, 200 anos para diante, como de fato os comunistas fazem. Os islâmicos fazem e assim por diante. Quando essa gente, não apenas com esse espírito transhistórico, transecular, entra em ação num meio onde tudo é fingimento e imediatismo, é claro que eles vão levar vantagem. Não é isso? Então você imagina, sei lá, é uma discussão entre o incrível Hulk e o João Willis. Assim, não tem como. Um lado não tem chance alguma, da outra passar em cima dele como um trator, como de fato passou. E notem bem, a única coisa que se opôs ao PT foi a massa popular. Ou seja, você precisou botar, do total, 7 milhões de pessoas na rua e botar 95% da nação contra eles para que você retirasse do cargo um dos seus representantes, um e não mais de um. E os outros continuam tudo à solta. Então você veja o poder desta organização. É um poder anormal no quadro brasileiro. Se você fizer uma história dos partidos políticos brasileiros, você vê aqui nos Estados Unidos, o Partido Democrata, o Partido Republicano, existe há mais de 100 anos, são os mesmos partidos. Eles podem mudar de identidade interna, mas eles continuam. Faz a história dos partidos políticos brasileiros. Quantos vieram e já foram? Então, os partidos são apenas bolhas de sabão. Eles são cápsulas temporárias nas quais os políticos entram e que as abandonam, tão logo a situação mude. Então, por um lado, você tem uma sociedade, vamos dizer, cujas normas profundas são ainda desconhecidas, não foram traçadas. Se nós perguntarmos assim, no que o povo brasileiro acredita realmente, primeiro, nas suas atitudes diárias, na sua casa, na convivência com os vizinhos, etc., etc. Em segundo lugar, o que ele acredita perante a vida pública? Nós não sabemos nem uma coisa e nem a outra. O pouco que sabemos dessa segunda pergunta é o que nós obtemos por essas sondagens de opinião a respeito da confiabilidade. Eu acho essas pesquisas da mais alta importância. Ou seja, em quem que o público brasileiro acredita, de fato. Então você vai ver que da totalidade das entidades que têm uma presença pública, segundo as últimas pesquisas, a que tem mais confiabilidade ainda são as Forças Armadas. Mas quanto de confiabilidade? Antigamente era mais de 50%. Chegava a 65%. Hoje são 15%. Então isso quer dizer que as últimas atitudes dos comandantes das Forças Armadas já desencadearam o seu efeito. Estão desmoralizando quem mais tinha moral. E os outros? Mídia, quanto por cento acredita na mídia? 4%. Quanto acredita nos partidos políticos? 1,5%. Quanto acredita no Congresso? 0,5%. Então, isso já reflete, vamos dizer, o abismo entre as normas arraigadas no coração do povo, quaisquer que sejam elas, porque eu também não tenho a pretensão de conhecê-las, tá certo? E as normas que são alardeadas oficialmente como sendo, aspas, as nossas instituições, o abismo é profundo. Não é isso? Então, isso quer dizer que quando alguém diz eu confio nas nossas instituições, o que que ele quer dizer? Quer dizer, eu pertenço a esse 0,5% que confia nelas. E, evidentemente, essas instituições significam algo para este 0,5%, cujos próprios interesses ela defende. Então, as nossas instituições são feitas para defender somente quem as ocupa, meu Deus do céu. Elas não têm absolutamente nada a ver com a vida do povo brasileiro. Então, a pergunta é, até quando isso vai continuar assim? Eu não sei. E nós, evidentemente, não temos a capacidade de mudar isso. Mas nós temos a capacidade de parar de raciocinar sobre uma base errada. Nós temos a capacidade de saber o que está acontecendo. Não é isso? E o saber o que está acontecendo, vamos dizer, é a base da ciência política. Quer dizer, nós nunca insistiremos demais na distinção do Aristóteles, do que é o discurso do agente político e o que é o discurso do seu observador científico. O discurso do político jamais diz exatamente o que ele sabe, diz o que ele quer que você pense para obter o um resultado X ou Y. Portanto, ele não pode ser interpretado literalmente jamais. Sempre existe alguma coisa por trás dele. E muitas vezes ele se caracteriza mais pelo que ele esconde do que pelo que ele revela. Já o discurso científico, ele tende a refletir os dados que estão na frente do cientista, tal como ele conseguiu apreendê-los, até onde ele conseguiu apreendê-los. Por outro lado, a classe política, os agentes políticos, não podem agir se não tiver nenhum conhecimento da realidade. Então, eles, até certo ponto, eles também dependem do discurso científico, baseado no princípio de que ninguém consegue mentir com eficiência se não souber qual é a verdade. Quer dizer, o mentiroso tem de se orientar não dentro do campo da mentira, mas dentro do campo da verdade que ela encobre. Isso me parece suficientemente óbvio. A partir da hora que o nego começa a acreditar na sua própria mentira, ele entrou no universo ficcional dele mesmo e, evidentemente, ele não tem mais nenhum controle da situação. Por mais eficiente que seja o seu desempenho, por mais persuasivo que seja o seu fingimento, ele não tem controle da situação. É claro que ele vai desencadear efeitos, mas nunca serão aqueles que ele pretende. Ele criará mudanças, mas ele não sabe quais. Por outro lado, é preciso ver que se existe na ação política, existem sempre interesses em jogo, e são esses interesses que têm que ser identificados por baixo, quer dizer, do sentido literal do discurso. É preciso ver que o desejo de conhecer e de compreender o que está acontecendo também é um interesse, e às vezes é um interesse muito mais intenso do que qualquer interesse político. Não é isso? Então, e isso aqui muitas pessoas não conseguem entender. E a incapacidade de entender isso se deve em grande parte à influência marxista. Porque o marxismo diz, não existe discurso objetivo, existe somente o discurso do interesse de classe. E se existe alguma possibilidade de interesse objetivo, é só o discurso de classe do proletariado, isto é, o nosso mesmo. Porque os interesses do proletariado coincidem com os interesses da humanidade, o que também não está provado de maneira alguma. Não é isso? Então, eu não vejo, por exemplo, no que o interesse do proletariado industrial coincide, digamos, com o dos camponeses, com o da classe média, com os dos mendigos de rua, com o do exército, com o do clero. Não vejo nada disso. Eu vejo o proletariado industrial lutando pelos seus próprios interesses. Não é isso? Sem contar o fato de que os componentes, os líderes do Partido Comunista nunca são proletários. Então, é claro que aí há uma, vamos dizer, uma espécie de confusão proposital. E o resultado final da influência do marxista é convencer todo mundo de que não existe verdade objetiva, existe somente interesse. Interesse de classe, ou interesse do grupo, etc, etc. E isso entrou muito na cabeça das pessoas. De modo que, quando elas veem alguém tentando compreender a realidade, elas vão tentar descobrir quem está por trás dele. Eu digo, a vida do Erich Wögerlin foi isso. O Erich Wögerlin o tempo todo foi diagnosticado como representante disso, daquilo, daquilo outro, e não era nada disso. A mesma coisa acontece comigo, e é, de certo modo, é de se esperar que aconteça. Tá certo? Porque o interesse pelo conhecimento, ele existe, ele é uma paixão, ele é um interesse tão forte quanto, vamos dizer, o interesse financeiro. Às vezes mais forte do que interesse sexual, que é talvez o mais forte impulso humano. Não é isso? Então, vamos dizer, quantos personagens você não vê ao longo da história abdicaram dos seus interesses mais patentes e mais legítimos por causa da busca da verdade, né? O Erich Wögerlin disse que quando as coisas se agravam numa sociedade que está correndo perigo e tal, então a posição do cientista político é quase que de alta traição, porque ele está contra todos os interesses estabelecidos. Então, provavelmente, vai levar pedrada de tudo quanto é lado. Ninguém vai entender o que está falando, a não ser outras pessoas que também estejam interessadas em compreender o que está acontecendo. Algum interesse de compreender sempre existe. Porém, se o interesse é apenas compreender aquele coeficiente de realidade necessário para obter a satisfação de certos interesses, então você tem um caso em que a ciência é subordinada a um outro interesse. Mas sempre existirá alguém numa sociedade buscando saber o que está acontecendo. O problema é que no Brasil o número dessas pessoas diminuiu, assim, ao longo das últimas décadas, de uma maneira impressionante. Você vê que o interesse por conhecer a sociedade brasileira sempre foi muito intenso. Se você pegasse esse ramo de estudos chamado Estudos Brasileiros, você vê que isso produziu dezenas de milhares de obras importantes. Não é isso? São clássicos dos estudos brasileiros. Pega os livros do Paulo Mercadante, do Gilberto Freire, do Pessoa de Moraes, do próprio Joaquim Nabuco, né? Um monte de gente, Capistrano de Abreu, Zé Honório Rodrigues, todos os caras estão queimando as pestanas para ver se entendem o que está acontecendo aqui. Então isso sempre existiu. E o fato é que, de umas décadas para cá, esse ramo de estudos simplesmente murchou. Só começou a produzir só discurso ideológico. E de quem está tentando compreender, eu acho que no período entre os anos 90 até 2010, mais ou menos, só tinha um cara interessado em entender, era eu. Mas ninguém não. Todos estavam fazendo outra coisa. É isso. Então, para mim, vamos dizer, a coisa mais insultuosa que pode haver contra a minha pessoa é alguém me comparar com os antipetistas da mídia. Quer dizer, o sujeito está escrevendo contra o PT, fala, bom, alguém tem que escrever contra o PT, lógico, eles estão roubando pra caramba, tá certo? Então alguém tem que ficar revoltado com eles e escrever, tá certo? Mas isso é apenas polêmica jornalística, né? Vocês acham que é isso que eu estou tentando fazer? Não, alguém vai ter que fazer isso, mas eu deixo isso para quem está interessado nisso. Mas, como também, de passagem, a gente escreve alguma coisa que vai contra o PT, então, pessoas que não estão interessadas na compreensão do processo, mas apenas na política imediata, vão interpretar você como botar lá você, tá, tem aqui o Reinaldo Azevedo, o Diogo Mainardi, o Pondé e o Olavo de Carvalho. Este menino aí, o Martim Vazquez da Cunha, ele pensa exatamente assim, o que já é prova de que não entende absolutamente nada da sociedade brasileira. Ele está reclamando porque eu disse que ele não sabe escrever e eu disse nesta aula, em vez de dizer diretamente a ele, porque ele diz, ah, ele tem o meu e-mail. Em primeiro lugar, não tenho. Em segundo lugar, não sou, não tenho nenhuma obrigação. Se você publica um livro, o livro está publicado, então eu não tenho nenhuma obrigação de criticá-lo em particular, meu Deus do céu. Eu nunca vi uma coisa dessa. Né? Então. O diagnóstico do Martim é esse, existe aí esta direita que é Olavo, Pondé, etc, etc. Que estupidez. Se vocês viram o conjunto dessas aulas que vocês têm assistido, né? E ver se vocês podem catalogar isso na rótula do antipetismo. Que brincadeira é essa? Né? Quer dizer, eu a partir dos anos 90 eu me esforcei para criar uma revolução cultural. Tá certo? Não para criar um movimento político. Da Revolução Cultural, naturalmente, emergem movimentos políticos. Tá certo? Ou seja, eu me esforcei para criar a possibilidade de que existisse uma direita atuante no Brasil. Não me esforcei para criar essa direita, presta atenção. Tá? Se fosse para criar, eu teria que ter criado um movimento. Eu criaria, sei lá, o Vim Pra Rua, o MBL, qualquer coisa dessa. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu negócio foi apenas criar a possibilidade que ela existe. Essa possibilidade é determinada pelo quê? Pela cultura. Se tem um campo que tem hegemonia cultural total, tem o controle de tudo e só ela fala, então não é possível. Então é preciso, em primeiro lugar, quebrar esse muro. E quebrar como? Mediante a desmoralização dos seus representantes. Vocês leem O Imbecil Coletivo e ver se alguma daquelas figuras que são mencionadas naquele livro ainda tem um lugar perante o público brasileiro. Não tem mais nenhum. Todos, vamos dizer, cabeças cortadas, tá certo? Então, a hora que cortou as cabeças da liderança cultural, não política, eu não falo de nenhum político ali, só de intelectuais. Então, é claro, cria um vácuo, e esse vácuo é preenchido por pessoas que, vendo esta operação, são encorajadas, né, a entrar em campo tardiamente. Vocês viram que em 1995, quando já fazia 2 anos que eu tinha publicado A Nova Era da Revolução Cultural, em 1995, o senhor Reinaldo Azevedo ainda estava badalando Emir Sader, que era uma das principais vítimas do imbecil coletivo. Do Emir Sader não sobra nada. 2 anos depois disso, ainda estava. Você vê a força da hegemonia. Né? E daí, mais tarde, aparece o Reinaldo Azevedo dizer: não, eu e o Olavo de Carvalho falamos do Foro São Paulo, etc, etc. Bom, ele reconhece que eu comecei a falar do Foro São Paulo em 95. Ele começou em 2005, 2006, 11 anos depois. Isso no Brasil é pioneirismo. 11 anos atrás no Brasil é pioneiro, é o João Batista pregando no deserto. Né? Então, é evidente que esse esforço meu de compreensão da sociedade brasileira, ele só tem ouvintes aqui nesse círculo, entre os meus alunos. O público em geral lê ou apenas artigos de jornal, ou, no máximo, posts do Facebook. Então, eu digo, a dificuldade, a maior dificuldade no Brasil ainda é esta. Nós ainda não delineamos a ética brasileira. Nós não sabemos no que o povo brasileiro crê. No máximo, o único indício que nós obtemos são essas pesquisas de credibilidade, que sempre dão os mesmos resultados, mostrando que o povo brasileiro não confia em ninguém que fala nesse país. Você pega as classes falantes, a confiabilidade delas está entre 15% e zero. Ou alguma confiabilidade negativa. E, cara, quando fala, você já sabe que é mentira. Então, se o povo brasileiro não acredita nas suas instituições e nos representantes delas, em que ele acredita exatamente? Então, traçar essa ética brasileira, ver se ela, em si mesma, pelo seu conteúdo, ela fundamenta a possibilidade de instituições baseadas nelas. Que eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a ética brasileira não dá para ser transposta num sistema legal, ainda, por ser muito tosca. Tá certo? E por não refletir num sentido de unidade nenhum. Então. Pode, tem uma pergunta aqui. Pode. Você acha que se a Igreja Católica fosse forte e, digamos assim, cumprisse o papel de mãe educadora no Brasil, isso estaria acontecendo? Bom, em parte. Quer dizer, é claro que a Igreja tem o seu papel nisso aí. Né? Mas você não pode esquecer, a Igreja Católica é uma entidade transnacional. E como tal, ela não pode ser fundamento de uma identidade nacional. Né? Quer dizer, identidade católica é uma coisa. Identidade nacional teria de ser, vamos dizer, uma espécie de catolicismo nacional. Né? Quer dizer, que formas o catolicismo adquiriu no Brasil especificamente. Nós estudando um pouco, por exemplo, nos livros do João Camilo de Oliveira Torres, que acompanha bem a história da Igreja no Brasil, você verá que o catolicismo nacional sempre foi tênue, ele foi apenas superficial. O Gilberto Freire também assinala isso, era um catolicismo de festas, de procissões, catolicismo estético. Está no livro do Mário Vieira de Mello também, o predomínio do esteticismo sobre a ética, etc. Então, bom, é um catolicismo superficial, portanto, um catolicismo que se acomoda a situações. Se acomodava até a padres que tinham 40 amantes, ou padres que eram maçons, bispos que eram maçons, o cardeal primário do Brasil, Dom Avelar Brandão, foi maçom, e ninguém falava nada. Né? Eu lembro quando o tradutor do René Guénon, o Galvão, esqueci o primeiro nome dele, Fernando Galvão, escreveu para o René Guénon contando que aqui no Brasil estava cheio de padre maçom, o René Guénon, que era o maior conhecedor de maçonaria no mundo, quase caiu de costa. Falou, mas isso só aconteceu na Revolução Francesa durante um período pequenininho. Agora aqui não, é um negócio endêmico que está aí até hoje. Então é um catolicismo que se acomoda a qualquer coisa. Esse catolicismo que se acomoda, ele não é característico do catolicismo em geral, mas da sociedade brasileira. Então está aí um dos elementos éticos, quer dizer, uma tolerância religiosa anormal. Né? Tolerância que já vira quase obscenidade, tá certo? Seria uma das características. Quer dizer, o brasileiro definitivamente não é fanático religioso. De nada. Não é isso? A não ser de ideias esquisitas. Quando aparece um guru bem louco, daí os caras viram fanático daquilo, mas só porque é louco. Né? Então, isso, você vê a facilidade com que as igrejas evangélicas penetraram no Brasil. E um monte de gente que um dia na igreja católica, um dia na igreja evangélica, até hoje tem, outro vai na católica, vai na evangélica, vai na macumba. Tem espírita, um monte de católico espírita. Então, vamos dizer, o perfil religioso do brasileiro já é meio difícil de você traçar. E até hoje você não tem vamos dizer, estudos definitivos sobre isso. Então, é claro que vamos dizer, a Igreja Católica por si não pode gerar uma identidade nacional, mas a queda da Igreja Católica pode ajudar a dissolver. Porque se você perde até, vamos dizer, o senso moral mais elementar, então a identidade nacional vai para o brejo mesmo. Tá certo? Então, nós não conhecemos ainda a sociedade brasileira o suficiente para saber qual é a ética dela. Os estudos sociais brasileiros ainda se concentram muito na economia. Tem esse, vamos dizer, esse mandamento marxista de que a economia rege tudo, que é uma estupidez, porque qualquer pessoa que leia, você lê um dia a par de Bolsa de Valores e você vê como a economia é um negócio instável, completamente volátil, que pode mudar tudo em 24 horas. Então, como é que uma coisa tão instável assim pode ser base do que quer que seja? Né? Vamos dizer, se você vê um boato é suficiente para devastar a economia de um país inteiro, o Jorge Soros inventava, pronto, no dia seguinte cai o Banco da Inglaterra. Né? Então, você vê, o que é que manda? É o dinheiro ou é o tititi? O tititi é muito mais poderoso. Então, vamos dizer, a circulação de ideias, o imaginário, determina também a economia. Né? Então, a economia é o conjunto de recursos disponíveis, mas esses recursos eles aumentam ou diminuem da noite para o dia, a partir do momento em que a economia financeira começou a predominar sobre tudo mais. Que é uma economia que já não é mais nem de papel, é a economia de numerinhos numa tela de computador. Qual é a relação disso com a riqueza material? É uma relação muito ambígua. Não é isso? Então, quer dizer, por esse lado da economia, nós nunca vamos entender nada. Não é por aí. Nós temos que ver aquilo que realmente determina as ações das pessoas. Se você disser o interesse econômico que determina, eu falo, não. O que determina é a interpretação que elas fazem dos seus interesses econômicos. E essa interpretação, se ela fosse sempre racional, como pretendiam os liberais clássicos, todo mundo estaria ganhando dinheiro, ficaria todo mundo rico. Na verdade, só você vê o número de fracassos, você vê, bom, as interpretações que os neguinhos fazem dos seus interesses econômicos podem não ser tão racional assim. Entra aí mitologias, hábitos consolidados, temores, preconceitos, etc, etc. Então, o negócio, a psicologia é ainda a principal ciência social. E a psicologia nacional brasileira, ela ainda não foi traçada. Que é claro que não existe um caráter nacional permanente. Isso aí vai mudando com o tempo. E por isso mesmo esse estudo tem que ser feito e refeito o tempo todo. Existem alguns, vamos dizer, lances de gênio nisso aí, como o livro do Meira Pena, Psicologia do Subdesenvolvimento, ou o Paulo Prado, Retrato do Brasil. Tá certo? Existem muitos outros, tá certo? Quer dizer, eu não posso negar que o próprio Macunaíma do Mário de Andrade é uma sacação, né? Mas ainda são sacações. O grande estudo sobre a psicologia nacional brasileira ainda está para se fazer. Sem esse estudo, como você pode criar instituições sólidas? Que são instituições sólidas? São aquelas que estão arraigadas no coração do povo. São aquelas que o povo realmente respeita e obedece. Não aquelas que estão da boca para fora. Que são frequentemente até objeto de riso. Então, você vê que a tendência de resolver tudo por acomodações fictícias, bom, isto se tornou uma constante também. É o que está lá no livro do Paulo Mercadante, A Consciência Conservadora no Brasil, onde tudo se resolve por conciliações momentâneas. De novo, nós acabamos de ver isto. Tiraram a Dilma no poder, logo que veio um governante falando: ah, precisamos criar um governo de conciliação nacional. Não foi isso que o homem disse? Né? Então, de novo, é a mesma novela. Os políticos não podem mudar isso, mas os intelectuais, se fizerem o serviço direito, eles podem. Né? Então, traçar o perfil, vamos dizer, dessa ética nacional. Isso aí tem que começar com o estudo da educação doméstica. Como é que as mães e pais educam os seus filhos? O que, que eles aprendem realmente? Quais são as... Do conjunto caótico de ordens que receberam de papai e mamãe, o que, que incorpora? O que, que eles obedecem efetivamente? Isso é uma pergunta básica. É isso? Segundo, nos grupos de convivência, O sujeito chega um dia em que, como eu disse no imbecil juvenil, a autoridade máxima já não é de papai e mamãe, mas do grupo de referência, do grupo geracional. É aí que o indivíduo está querendo se integrar. Então, esta representa para ele a autoridade que ele tem de obedecer. Ele tem de se adaptar àquilo que o grupo deseja. Qual é a ética dos grupos geracionais de jovens? Na classe média, na favela, no interior. Nós não sabemos isso até hoje, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer que existiu uma democracia estável em lugares onde, primeiro, as normas constitucionais eram bem conhecidas, eram conscientes e expressas. E, em segundo lugar, a classe política teve o bom senso de se apoiar nessas normas constitucionais para criar uma legislação que a refletisse sem tentar mudá-la. Um fator enormemente agravante, de ordem mais recente, vem a partir do instante em que, por inspiração de grupos globalistas e grupos revolucionários, as pessoas começam a entender a legislação como força de transformação social. Então, em vez da legislação refletir algo das normas vigentes no coração do povo, ao contrário, ela tenta mudar o senso comum, criando mais confusão ainda, mais superficialidade, mais mentira, mais fingimento, e tornando tudo, paradoxalmente, mais incontrolável. Quer dizer, em nome do controle social, você torna tudo incontrolável, como acontece no Brasil. Você vê, 70 mil homicídios por ano é descontrole total. O nível de corrupção que o PT introduziu lá, sem que ninguém pudesse fazer nada durante anos, é descontrole total. Não é isso? O fato de que ainda exista um PT é descontrole total, né? E nós estamos aí na mão do governo Temer sem saber o que vem para dentro, porque o governo Temer é o meio a meio, ele pega metade, né, antipetista, metade petista, junta todo mundo e diz, agora é todo mundo amiguinho aqui. Fala, o que, que vai dar isso? Ninguém sabe, ele também não. Então, nós ainda estamos no descontrole total. Sobretudo por parte daqueles que são os maiores adeptos do controle social. Então, esta é a situação, gente. Quem é que pode remediar isso? É vocês, porque ninguém mais vai fazer. Não é isso? Então, bom. Vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Então, até aqui uma pergunta que vai, de certo modo, me obrigar a retomar a explicação da primeira parte. A pergunta é do Rafael Machado. Como a comunalidade, segundo definida por Alexandre Zinoviev, afeta o cenário de hoje? Muito bem, segundo Alexandre Zinoviev, comunalidade é uma espécie de instinto natural pelo qual as pessoas se aproximam umas das outras e formam comunidades para a defesa mútua. E ele contrapõe a comunalidade à civilização. A comunalidade é um elemento quase que da natureza. E a civilização é, vamos dizer, um produto artificial imposto de cima, vamos dizer, pela autoridade, pelas classes superiores. Digo, bom, esta interpretação é muito condicionada pela história russa, porque na Rússia foi realmente assim. É certo? O Estado russo sempre foi poderoso, até a igreja na Rússia é uma igreja estatal. É certo? Mas em outros lugares você não vê esta contraposição. As relações são muito mais sutis. O esforço civilizatório, de certo modo, é parte da própria comunidade e não é imposto pelo Estado. Quer dizer, a força do Estado na Europa Ocidental, ela aparece, quer dizer, gradativamente. Ainda no tempo onde de Luís XIV, o Estado não tinha um milésimo do poder que veio a dispor depois. Não é isso? Mas, no Brasil, a coisa se coloca da seguinte maneira. A comunalidade, no sentido natural, sendo quase biológico, ela evidentemente existe. Mas o que não existe é a comunidade, no sentido, vamos dizer, de um conjunto de símbolos, de um conjunto linguístico que permite a intercomunicação das pessoas. Eu tenho observado, por exemplo, que um traço constante dos brasileiros, de todas as classes, é a sua insensibilidade para os efeitos que as suas ações desempenham sobre os outros. Você deve lembrar um cartazinho que nos anos 80 se distribuía por todo lado, dizendo: se você tirou do lugar, reponha, se você sujou, limpe, etc, etc, etc. O fato de que isto tenha, alguém tenha tido esta ideia já mostra que ele está acostumado, vamos dizer, à atitude das pessoas, elas tiram as coisas do lugar, esquecem, né, suja, esquece de limpar, usa, esquece de devolver. E tudo isso aí mostra uma insensibilidade, uma inconsciência dos efeitos das suas ações, até das ações físicas imediatas. Isto é norma geral no Brasil, pelo que eu observei. Isto nunca cessou de me impressionar, né, o tempo todo. Não é que o brasileiro seja irresponsável, seja desonesto, não, ele não está percebendo. Ora, por que não tem essa percepção? É muito simples. Você percebe as ações dos outros fisicamente, com um simples sentido você percebe. Mas a interpenetração, a intercomunicação das consciências, quer dizer, você saber o que o outro está sentindo, saber o que o outro está imaginando, saber o que o outro está esperando, é uma coisa que só se dá através da língua e dos símbolos. Não é uma coisa natural. Quando o outro está com dor de dente, você não sente dor de dente. Você capta os sinais exteriores da dor de dente e você se identifica com aquilo. Mas você se identifica com o sofrimento do próximo através da imaginação. Tem até um livro muito interessante do Vicente Ferreira da Silva a respeito disso, que é A Dialética das Consciências. Esse é um tema muito... Muita gente tratou disso aí. Louis Lavelle tratou disso. Quer dizer, como é que eu venho a participar da consciência de um outro? Não é por meio sensorial direto. É através de uma interpretação. E essa interpretação depende da linguagem, dos símbolos, da cultura. A cultura lhe dá os instrumentos para você fazer. Quer dizer, isso não é um construto cultural, não é uma construção cultural, mas é algo que precisa do instrumento. É uma operação natural que precisa do instrumento cultural para poder, né, se realizar. Então, esta comunidade ela só pode ser realizada através, precisamente, da cultura. Se a cultura falha em fazer isto, então danou-se. E você vai ver que, no conjunto, a cultura brasileira é alheia a essas coisas. Você não vê uma cultura da compaixão, por exemplo. Isso não existe. Não é isso? Você não vê na educação doméstica, você não vê as pessoas sendo adestradas para prestar atenção no sentimento alheio, para se decifrar e compreender umas outras, nada disso. Quer dizer, a educação doméstica tenta passar apenas, vamos dizer, normas de conduta quase materiais. Você faça assim ou não faça aquilo. Isso é o máximo que chega, né? Nas escolas também não se passa nada disso aí. E se você for nem na igreja, se passa isso. Né? Então, este elemento, vamos dizer, que é a cola da comunidade, está faltando. Então, as comunidades são muito descosidas, muito soltas. Você tem uma espécie de um atomismo. Não é um individualismo no sentido de tirar vantagem sempre, não. Se o brasileiro fosse adestrado para tirar vantagem sempre, estaria todo mundo ganhando dinheiro. Na verdade, está todo mundo ferrado. Então, o Brasil não pode ser dito que é um aproveitador, um oportunista. Não, os oportunistas são poucos. E eles sobem na vida. E os outros não aproveitam oportunidade nenhuma. Então, não é um oportunismo ativo, não é um egoísmo ativo. É uma espécie, vamos dizer, de um egoísmo natural, egoísmo infantil, né? Onde o indivíduo vai fazendo as suas coisas e nem percebe que aquilo está afetando os outros. Não é isso? Quer dizer, o bebê, quando faz cocô na fralda, ele não vai pensar: ah, coitado da minha mãe, agora vai ter que me trocar. Ele não pensa nisso. Né? Você vai fazendo lá os seus cocôs, as suas sujeirinhas, tá? Alguém vem atrás arrumando. Não é isso? Isso é simplesmente natural na vida dele. Ele acredita piamente que ele tem direito a isso. Então, esta coisa descosida, assim, espécie de, não é um individualismo, é um atomismo. O individualismo seria se a pessoa tivesse uma atitude individualista, egoísta, consciente, daí seria aproveitador mesmo, tá certo? Mas já estariam num patamar de consciência um pouco mais elevado. Não é isso? Então, é mais um atomismo. Em função desse atomismo, agora mesmo o Silvio estava lembrando, que o Alberto Torres dizia que, como a sociedade brasileira é toda descosida, então você precisa de um Estado forte para unificar tudo. Acontece que um Estado forte complica mais ainda as coisas, porque ele é um elemento artificial, né, que que vem tentar impor uma segunda norma, sobrepor à norma constitucional, em vez de trabalhar a norma constitucionária, fazê-la evoluir até se transformar em norma legal, ao contrário, ele impõe uma norma legal que saiu da cabeça de um deputado, de um presidente, qualquer coisa assim. E isso aí confunde ainda mais. Né? Então, se você tem uma norma constitucional aqui, vem outra em cima, tá certo? Você mais ou menos se adapta à segunda, mas só na esfera do fingimento. Você está fingindo aquilo. Tá certo? Então, quer dizer, se você já não tinha a percepção correta dos efeitos das suas ações sobre os outros, agora você vai ter menos ainda, porque você vai ter um outro elemento de interpretação para confundir a coisa. Então, é claro que o Estado forte não resolve isso de maneira alguma. Nenhum Estado pode resolver isto. Né? Então, nós temos que voltar àquele ensinamento do grande historiador suíço, Jacob Burckhardt, que dizia que a história é feita por três elementos, o Estado, a religião e a cultura, nos quais o Estado e a religião são elementos, vamos dizer, de estabilizadores, que pesam sobre a sociedade. E a cultura é o elemento dinâmico que produz novas situações. Então, isso quer dizer que somente a cultura pode mover isso aí. O Estado não pode e a Igreja também não pode, a não ser entendendo a Igreja como um instrumento da cultura, porque também ela pode ser usada para isso. O próprio Estado também pode ser, às vezes, usado como elemento de cultura, mas é da cultura que tem que partir a iniciativa. Quer dizer, a cultura atua, vamos dizer, na esfera do quê? Dos valores, sensações e percepções imediatas. E mais ainda, a cultura cria os instrumentos simbólicos, linguísticos, que permitem essa intercomunicação. Então, por exemplo, no teatro, no cinema, você aprende, através de modelos imaginários, a você reconhecer situações análogas na vida comum. Não é isso? Agora, se você perguntar assim, bom, mas quanto desse elemento de intercomunicação das consciências tem sido passado pela nossa cultura? Você vê que é um quase nada. Tem a cultura, por exemplo, a literatura de ficção, o teatro, o cinema, né? A primeira função deles é ampliar a imaginação das pessoas para que elas entendam os seus semelhantes e se entendam a si mesmas. Mas, no Brasil, a arte e a cultura têm servido a objetivos secundários, por exemplo, objetivos de ordem ideológica ou partidária. Tá? Então o indivíduo não está lá para ajudar as pessoas a se entenderem umas às outras, mas para fazer a sua política prevalecer. Então, entrando, por exemplo, com o discurso da luta de classe, eu digo, mas o que isso tem a ver com a luta de classe? Você saber, né, em que as suas ações prejudicam, ajudam o seu vizinho, o que isso tem a ver com luta de classe? Nada. Mas daí entra a luta de classe, é mais um elemento artificial para você pensar. Não é isso? Então, o elemento, sei lá, antirreligioso, tá certo? O elemento de revolta regional contra certos poderes regionais. Se você pegar, por exemplo, o cinema o filme do Glauber Rocha, Deus e Diabo da Terra do Sol, o que é isso aí? É um probleminha do interior do Nordeste que é transformado numa versão simbólica do Brasil inteiro, como se todos nós estivéssemos sob o domínio de um coronel do sertão, né? Que contrata, veja, o que era a profecia dele? A profecia dele é que o coronel do sertão contratava o matador de cangaceiro, que era o Antônio das Mortes, e o Antônio das Mortes acabava se virando, voltando contra o seu próprio empregador. Então seria assim a profecia do Glauber Rocha, as forças armadas como instrumento de libertação dos pobrezinhos. O que passado mais de meio século, o que você vê hoje? O pessoal na rua gritando intervenção militar, falou, olha, é o espírito Glauber Rocha que baixou na sessão espírita, né? E está apostando, ele apostava que os militares seriam os agentes da transformação, os militares iam implantar o socialismo no Brasil, isso está na cabeça dele. E ele não estava totalmente errado, os militares quase chegaram a fazer isso. Né? Então, você vê que o Glauber Rocha, nos últimos anos de vida, o ídolo dele era o General Geisel, ele esperava meter umas ideias na cabeça do General Geisel e chegou a meter algumas. Né? Mas eu digo, mas, meu Deus, como isso está longe da preocupação cotidiana dos brasileiros, longe do ethos brasileiro do dia a dia. Isso é algo que tem a ver com a composição do Estado lá em Brasília. Tá certo? Então, essas coisas, a arte, se você pegar na novela, por exemplo, grande problema do Brasil é o seguinte, é a homofobia. Né? Eu digo, mas que raio de homofobia essa que eu nunca vi em parte alguma? É? Eu passei a minha vida no jornalismo, né? Desde os 17 anos de idade. Eu nunca vi ninguém ali ser discriminado por ser gay. Nunca, nada. Ao contrário, quantos chefes meus não eram gay, pô. Né? Tinha um que tinha apelido até a rainha, rainha. Rainha entrava, você tremia nos alicerces. Rainha mandava, fazia, acontecia. Eu não vou dizer quem é, mas quem trabalhou lá sabe. Então, ninguém ousava tirar o pelo da rainha, né? Então, isso aí aconteceu o tempo todo. Tinha outras figuras que eram figuras queridíssimas, né? Tinha um que parecia, sabe aquele capitão da revista Tintim? Era um homem barbudo, uma barba preta, assim. E ele falava, parecia uma mocinha. Falava, mas era um negócio assim, parecia um ser de duas cabeças, entendeu? Mas era uma pessoa queridíssima, todo mundo adorava o capitão, entendeu? Eu lembro quando eu era bem jovem, tinha uma figura que era o bailarino principal do teatro municipal, José Leão, né? Aquele é gaysésimo, né? Ele era o ídolo da redação, quando ele estava o José e todo mundo se divertia, achava maravilhoso, tal. Ele era a rainha da redação. Nunca vi nem discriminação, agora só falava homofobia, massacre de gays por serem gays. Olha, eu duvido, eu nunca vi nenhum caso de crime que o sujeito foi morto por discriminação. Nunca vi nenhum. Né? Agora, diz, morrem 300 gays por ano. Eu falo, escuta, mas morrem 50 mil brasileiros, 70 mil brasileiros. Né? Então, quer dizer, a comunidade gay é a menos, que está menos em perigo. E as pessoas vão passar esta preocupação. Então, está deseducando a pessoa, quer dizer, o senhor está com um problema aqui, os caras vêm com outro problema que está na cabeça deles, ele aprendeu aquele problema em Nova York, né? E ele vai chegar no Brasil e dizer, esse é o grande drama, daí começa todo mundo a prestar atenção naquilo. Eu digo, bom, é claro, então, que a cultura está servindo de agente alienante. Você vai encontrar poucas obras que exploram esse ethos brasileiro. Né? Aí, honra seja feita, o Ariano Suassuna foi um dos que investigaram isso. E o teatro dele reflete algo disso aí. Não é isso? Em parte, os Elinhos do Rego também, tá certo? Mas quando você vê no próprio Jorge Amado, você já entra esquemas marxistas forçados. Né? Por exemplo, quando você lê os Capitães de Areia, ele querendo. Ele era um marcusiano antes de. Antecipou o Marcuse, né? Quer dizer, os bandidinhos de rua. Agora eles são o agente, em vez do proletariado ser o agente revolucionário, são os bandidinhos de rua, os trombadinha. Né? Então isso é puro marcusismo, mas só que totalmente artificial. Eu digo, no que os bandidinhos de rua podem ajudar a melhorar a sociedade brasileira? Pensa bem. É? Nada. Claro, você pode ter alguma compaixão por eles, tá certo? Pode até querer ajudar, mas dizer que eles têm uma utilidade social, que eles são o padrão da nova sociedade brasileira, faz-me rir. Então você entra um monte de elementos simbólicos totalmente deslocados da realidade local que são implantados pela cultura, pela educação, etc, etc. E deslocando, vamos dizer, a imaginação ética, a imaginação moral brasileira para pseudo-problemas. Copiados, sei lá, de ideologias europeias, americanas, etc, etc. Então o negócio vai piorando cada vez mais. Então, só o que pode melhorar isso é a cultura. Então, a cultura começar a investigar e analisar criticamente o ethos brasileiro para ver se o melhora. E se uma vez melhorado, ele pode servir de base para uma legislação que o reflita. Esse é um processo de longuíssimo prazo? É. Eu digo, escuta, mas é história de longuíssimo prazo. Quantos anos você acha que o Brasil tem? 2 anos? O Brasil tem 500 anos, meu Deus do céu. Hã? E depois de 500 anos ainda está assim. Hã? Então, por que você espera resolver amanhã? Não é assim que se faz. Nisso, pelo menos, o pessoal da esquerda tem esse mérito. Eles raciocinam a longo prazo. Eles não se incomodam de contribuir para algo que só vai se realizar depois da morte deles. Nunca vi nenhum comunista preocupado com isso. Eu não vou ver o socialismo. Nunca vi nenhum chorar por causa disso. Né? Então, pelo menos, esse mérito eles têm. Quer dizer, a escala temporal deles é mais realista. Então, nós também temos que começar a trabalhar para o longuíssimo prazo. Nós temos que refazer a cultura brasileira de modo que ela reflita, primeiro, que ela dê a descrição real do estado de coisas, e segundo, que o analise criticamente, de modo a poder melhorá-lo, torná-lo mais consciente, e na medida que torna mais consciente, então você introduz ali um elemento autocorretivo. Por exemplo, vamos dizer, uma sucessão, vamos dizer, de obras que mostrassem essa inconsciência do povo brasileiro das consequências das suas ações e que desenvolvesse esta consciência. Isso seria, vamos dizer, um presente dos céus? Não é isso? Então, quando você vê um tipo como o Lula, que destruiu a economia nacional, ele e Dilma, e que não sente um pingo de arrependimento, bom, isso aí, a indiferença chegou no nível psicopático. É? Mas esse elemento pré-psicopático está presente na sociedade, através desta insensibilidade para as outras pessoas. Não é que sejam más, não é que sejam egoístas. Que não são egoístas, é fato que você vê. Quando aparece uma campanha na televisão, fala, olha, tem um terremoto na Zâmbia, vai todo mundo correndo lá dar dinheiro. Por quê? Porque a televisão fez a conexão entre os seus atos e a situação do outro. Ah, se você der dinheiro, você ajuda a melhorar a situação do outro lá. Daí conecta, junta pé com bola, tá entendendo? Mas na vida diária você não, realmente não vê isso. Então eu acho, por exemplo, quem fez aquele cartaz do Sujou Olímpia, etc, etc. Olha, fez uma grande contribuição à cultura nacional. Não sei quem foi. No Rio de Janeiro todo mundo tinha esse cartaz. E acho que isso ajudou a esclarecer muita coisa, né? Mas eu não vejo, por exemplo, um único romance brasileiro, que seja o romance da indiferença. Como tem, por exemplo, na França tem o estrangeiro, L'étranger, do Albert Camus. Né? Que é um sujeito que mata dois negros na rua e nem sabe por que estão revoltados com ele. Né? Então, ele é um estrangeiro por causa disso, quer dizer, ele não tem nada a ver com a vida dos outros. Né? Ele não tem o quê? A conexão comunitária. Então, a compaixão nasce através da imaginação, quando a imaginação cria a rede de símbolos suficiente para você perceber o que está se passando com o outro. Isso está faltando muito no Brasil, né? Daí a facilidade que o brasileiro tem de fazer julgamento negativo dos outros. Não é capaz de se colocar na posição do outro, né? Às vezes, mesmo quando essa posição está assim, evidente, não consegue. Bom, então, eu acho que no mesmo sentido pode ser respondida algumas outras perguntas. Francisco Augusto diz o seguinte: Thomas More nota em sua época que o mundo da corte era centrado no fingimento, cujo cenário, quanto mais mentiroso, mais as pessoas fingiam crer nele. Eu li esse trecho do Thomas More. Né? Embora todos soubessem disso, no fundo ficariam revoltados se tudo fosse desmentido. Nessa época, o teatro surge como a grande imagem do mundo. Mutasse, mutante, podemos dizer que o Brasil de hoje é o maior dos herdeiros desse cenário do início da modernidade? Bom, eu não sei, eu não fiz uma história de como uma coisa passou pela outra, mas eu acho que não. Agora, o mundo da corte, o mundo do governo, se é assim, é uma coisa normal. Né? Sempre foi assim. A política é um mundo de fingimento. Isso aí não é de hoje. Tá certo? Principalmente se é a corte, que é um, vamos dizer, um mundo mais ou menos fechado e imune à influência de fora. Como é Brasília, por exemplo. Brasília é o Olimpo. Né? A nossa influência não chega lá. Você veja, mudou um pouquinho agora, porque o povo foi lá gritar na porta dos fulanos. Só precisou reunir milhões de pessoas para dar um pouco de sensibilidade para aqueles caras. Então, isso é normal. O anormal é que a sociedade, vamos dizer, aceite viver assim. E que esta coisa do fingimento seja copiada nas escolas, na cultura, no jornalismo, na literatura. Por que desapareceu a literatura brasileira? É? Porque literatura é incompatível com fingimento. O mundo da literatura é, como diz o Martin Amis, a guerra contra o clichê. E, né, como diz o Saul Bellow, a matéria-prima dos escritores é as impressões autênticas. É a, como dizia Benedetto Croce, é a expressão de impressões. Agora, sim. Entre a impressão e a expressão, entra um estereótipo, um clichê, uma linguagem, uma língua de pau, ferrou, meu filho. Acabou. Por isso que você não vê, durante os desde a publicação do, sei lá, do Quarupi, do Antônio Calado, né? Ou vamos datar um pouco depois, o livro do Ledo Ivo, A Morte do Brasil. É. Você não vê a vida brasileira na literatura. É. Porque as pessoas não são mais capazes de expressar as impressões autênticas. O peso de uma cultura de clichês, de estereótipos, ficou grande demais. A exigência, por exemplo, politicamente correta, de você se adaptar a isso, você tem que ser feminista, gaysista, não sei o quê, blá, blá, blá, blá. Isso aí entope a garganta de qualquer um. Você não consegue mais expressar as suas impressões, ele tem que repetir o discurso da língua de pau para ele ser aceito, bem-quisto, querido naquele meio e assim por diante. Então isso aí mata qualquer literatura. Basta você sair um pouquinho disso aí, você, o mínimo que faz é dizer que você é polêmico. Você diz que 2 + 2 = 4, né? Que homem tem um pipiu e a mulher tem uma xoxota, pronto, isso aí é polêmico. Então, a inibição, a espiral do silêncio tomou conta de todo mundo, não pode mais dizer as coisas, então acaba a literatura, evidentemente. Então, outra coisa, essa pergunta que o Francisco Augusto faz, é verdade, o ambiente da corte era realmente assim. Mas quando o teatro se torna a expressão da cultura da época, o teatro é o restaurador das impressões autênticas. O teatro de Shakespeare, o que, que ele mostra o tempo todo? Os nobres só tramando assassinato, estupro, incesto, roubalheira, só maldade. Então a realidade aparecia no teatro. No teatro de Racine, é a mesma coisa, quer dizer, com outra linguagem, evidentemente, mas também é o mundo da maldade. É? Agora, cadê o teatro, cadê a ficção, cadê o cinema brasileiro refletindo o que aconteceu nos últimos anos? Vocês viram o que aconteceu com o filme Tropa de Elite. O primeiro filme Tropa de Elite expressou uma impressão autêntica e foi imediatamente reconhecido pela população inteira. Não aconteceu isso? O tal do Capitão Nascimento virou herói nacional. Ah, imediatamente já tem que fazer outro filme para tirar a má impressão. Então, quer dizer que o estereótipo, a língua de pau, que agrada aquela comunidade profissional específica, tem de predominar sobre a impressão autêntica que é compartilhada pela nação inteira. Assim não vai, pô. Você está criando uma cultura de estereótipo no momento que você precisa desesperadamente de saber o que as pessoas estão sentindo mesmo. Então, isso quer dizer, esta classe artística, entre aspas, essa tem que ser varrida do território. Dar dinheiro para ele, restaurar o tal do Ministério da Cultura, é um crime, é uma imoralidade. Esse pessoal não serve para absolutamente nada. Eles estão lá só para enganar os outros e para passar os seus preconceitos de classe, impor isso a todo mundo. Todo mundo tem que ver do jeito deles. Que não é o jeito que eles veem, também é fingido. Então, eu duvido e faço pouco que algum gay saia por aí se fazendo de perseguido por ter sido perseguido de fato. É tudo fingido. Hã? Quer dizer, é aquele garoto que tá chorando, não porque algo incomoda, mas ele está chorando para que preste atenção nele. Eu escrevi isso aí na história do Albert Schweitzer, né? Que o mosquito picou ele, começou a chorar. Né? Daqui a pouco não está doendo mais nada, mas ele continuou chorando, que era para obter público. É? Então, enquanto continuamos levando a sério, por exemplo, essa choradeira gay, o que há? É? E depois é uma coisa linda que você pega todos os grupos queixosos, são mulheres, gays, índios, negros, orientais, minorias, etc, etc, faz um bolo, nós somos todos perseguidos. Fala, bem, mas como é que são tratados os gays e mulheres dentro dessas outras comunidades de perseguidos que vocês estão falando? Como é que elas são tratadas no Oriente? Como é que são tratadas nas tribos da África? Como é que são tratadas entre os índios? É? Aí você vai ver que esta pretensa unidade dos discriminados é claro que é um fingimento. Então, a cultura politicamente correta é uma cultura do fingimento elevado à enésima potência. Então, nós não podemos aceitar isso. Agora, não adianta se falar mal, você tem que produzir uma outra cultura. Então, por exemplo, treinar a sua linguagem para expressar as expressões autênticas, né? Para pegar aquela experiência real que você teve aqui ou ali e você transpor em obras literárias. Né? Há muito tempo a gente não vê isso no Brasil. Agora, mudando de assunto. Tárcio Sotti pergunta: professor, eu vi uma informação de que desde meados da década de 80, militantes de partidos comunistas atuavam concomitantemente em cargo de direção em partidos de esquerda e no PMDB. Eram também até deputados pelo PMDB. Afinal, o que o PMDB é ou no que eles transformou? Não é que é do partido da década de 80. O PMDB nasceu disso aqui. O PMDB é o Partido Comunista. Né? Eu vi como ele se formou. Foi o Partido Comunista que o criou como órgão de fachada. E, vamos dizer, os deputados eleitos pelo PMDB eram todos selecionados pelo Partido Comunista, que daí indicava para o seu próprio militante: você tem que votar no fulano. Não era nenhum candidato ostensivamente comunista, era gente do PMDB. Isso é assim desde o começo. Então, vamos dizer, é o partido, a ala do Partido Comunista, a ala do Luiz Carlos Prestes, que apostava na transição lenta, tá certo? E indolor, gramsciana. Portanto, ninguém vai falar de revolução, ninguém vai falar de comunismo, nós vamos de pouquinho. O que interessa são as medidas efetivamente adotadas e não a propaganda doutrinal. Vamos ver. Henrique Augusto Torres. No fim do ano passado, entrevistei mais de 150 pessoas no centro de Belo Horizonte, perguntando sobre a sensação de segurança no centro da cidade. Após rever as entrevistas, notei que apareceu com alguma constância a indignação dessas mesmas pessoas com as leis e instituições de segurança do país. Grande parte delas deseja maiores sanções aos criminosos, diminuição das medidas socioeducativas, o direito ao porte de arma, aumento do contingente policial e dos mecanismos de controle capazes de aplicar as leis. Bom, não foi isso o que o filme Tropa de Elite expressou? Nós queremos uma polícia que policie, né, que cumpra a sua função, em vez de ficar alisando a cabeça dos bandidos. Isso é o que o país inteiro quer. E é isto que a arte deveria expressar. Mas ela não pode fazer isso, porque isso contraria os preconceitos e estereótipos na cabeça de uma faixa micro, mínima, da população, que é a chamada classe artística, que já foi cooptada pelos partidos de esquerda há mais de 50 anos. Então, por que temos que continuar ouvindo essas pessoas e até dar dinheiro para nos enganarem? Né? Então, a simples existência desse Ministério da Cultura é uma indecência. Né? O fato do governo Temer ter cedido, após ter tido a ideia correta. Ué, o diretor do Tropa de Elite também não cedeu depois de ter a ideia correta? Ele não fez um filme que transmitia a realidade e depois teve que fazer outro para esconder a realidade, porque o pessoal reclamou? Então, ele e o Temer a mesma coisa. Então, são pessoas que não têm, vamos dizer, aquela convicção profunda de quem está percebendo a realidade. Não se trata de ter uma convicção política diferente. Se você opõe a uma ideologia política apenas outra ideologia política, bom, então a sua esfera de ação está no combate de clichês. É? Mas eu estou falando não disso aí, mas de observar a realidade. A realidade é esta, a população quer isto, a população inteira quer isto. É? Ninguém está, na população está chorando porque, sei lá, o Trombadinha levou umas dois tapas do polícia. Ninguém chora por isso. Mas chora quando os bandidos dentro de uma casa matam o dono da casa, estupram as filhas, as mulheres. Isso aí o pessoal chora. Então, esta é a sensibilidade real da população. E a arte tem de refletir esta, porque esta é a situação. 70 mil homicídios por ano. Veja, isto não é tema de novela, não é tema de filme, não é tema de romance. Eu digo, o que é isto? Hã? Você imagina a multidão de livros de crimes que apareceram só por causa de Chicago, na década de 20, onde a criminalidade era 100 vezes menor que no Brasil. Quer dizer, bastou muito menos crime para você criar um imaginário do criminoso como inimigo da sociedade. E no Brasil, não. Você tem 70 mil homicídios por ano e é proibido dizer que o criminoso é inimigo da sociedade. É proibido até chamar de criminoso, tem que chamar de o rapazinho. Né? Não é assim hoje? Menor infrator. É o menor infrator hoje. Tá, né? um menino que foi abatido porque ele estava com uma arma atirando nos policiais, o policial deu um tiro nele, daí aparece o professor dizendo, ele era meio levadinho. Levadinho? Hein? Levadinho sou eu. Né, o que ele fez? Ele meteu o dedo no bolo de aniversário? Hein? Passou a mão na bunda da menina vizinha? Foi isso que ele fez? Levadinho, é? Não, ele estava lá matando gente, pô. É? Então, também aparece aquele caso, dois camaradas assaltaram um posto de gasolina, fugiram, a polícia atirou num deles, eles foram presos, levados para a delegacia, foram imediatamente liberados. No dia seguinte, eles voltaram a assaltar o mesmo posto de gasolina, foram presos de novo, foram liberados de novo, e o polícia que atirou neles foi preso. Então, é claro que isso aí, vamos dizer, reflete a imaginação de um grupo muito pequeno de pessoas, imaginação totalmente artificiosa, é tudo clichê, não é a situação real, tá certo? E, vamos dizer, se a arte, teatro, cinema, literatura, não reflete a situação real, então é claro que a arte e o cinema estão servindo apenas para confundir mais o meio de campo, criar obstáculos à imaginação. Você não pode dizer as coisas como você está vendo, você acaba dizendo uma outra coisa. Então você já é um histérico. O histérico não acredita no que vê, ele acredita no que ouve dizer. Né? Então, eu nunca vi, né, nenhum gay ser maltratado, assim, ser assassinado por ser gay, nunca vi. Olha, eu fui repórter de polícia, nunca vi uma coisa dessa. Mas você tem que dizer que isso acontece. Por quê? Porque o movimento quer que você diga, e o deputado quer que você diga, e o cara da mídia quer que você diga. Eu vi ao contrário, havia muita violência entre eles. Né? E a polícia tem que interferir para defender um para que o outro não matasse. Isso aí eu vi. Muito bem, então, gente, é isso. Então, nós temos que atuar no plano profundo, na literatura, no cinema, no teatro, e criar, vamos dizer, um imaginário que reflita a situação real. Por pior que seja a situação, nós temos que explorar o ethos brasileiro, saber quais são as normas efetivas que o brasileiro segue na sua conduta diária. Porque são as mesmas que ele levará para Brasília quando for deputado ou senador. Ou para a presidência da República. O que é o Lula? Se não, o efeito desta cultura de indiferença pelo resultado das suas ações. Ou seja, uma cultura que estimula a sociopatia. Né, e que dá uma chance ao sociopata. Porque, de certo modo, né, as pessoas se sentem iguais a ele. Não é isso? Então, bom, por enquanto é só. Tem algum recado? Não tem, né? Não tem. Acho que hoje não dá mais tempo de outras perguntas. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.